manhã chega. Eu queria te contar um desejo que há em mim. Deus, é que eu queria ver antes do sol renascer, você vem junto de mim. Eu te amo ainda mais. Eu te amo.